Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Programa com Júlio de Paula. Veredas na roda rodar. Siba abriu o programa com seu clássico Floresta do Samba, com os vocais de Bill e Mané Rock. Na audição de hoje, Veredas em torno da ciranda. Seguimos com Renata Rosa e a Beleza de Ouro. Thank you. Se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar. Ela sabe cantar ponto de sereia. O seu colar é de concha. Seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar. Ela sabe cantar ponto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. E afogo a minha sede. Quis te pescar, mas caí na sua rede, feita de fio, de cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje sou seu namorado. Eu moro no mar e hoje sou seu namorado. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, e deixa eu afogo a minha sede. Quis te pescar, mas caí na sua rede, feita de fio, de cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje sou seu namorado. Eu moro no mar e hoje sou seu namorado. Deixa eu dormir no seu.

Chegou madrugada. Duas cirandas na voz de Isaar, direto de Pernambuco. Preta Cirandeira, de Neri e Saúde, e Ciranda da Madrugada, dela e DJ Dolores. Faixa do álbum Aparelhagem. Veredas da Ciranda. Ciranda de hoje. Em torno de Pernambuco, a vez da Cirandeira das Cirandeiras, Lia. Passarinho que está preso em uma gaiola, Ninguém sabe com certeza se ele canta ou se ele chora. Mas ele chora, o coitadinho, quando canta com saudade que ele sente de seu ninho. Mas ele chora, o coitadinho, quando canta com saudade que ele sente de seu ninho. Mas ele chora, o coitadinho, quando canta com saudade que ele sente de seu ninho. Mas ele chora, o coitadinho, quando canta com saudade que ele sente de seu ninho. Passarinho, Ciranda de Seu Bezerra. Antes, quem me deu foi Lia, de Baracho, com Lia de Itamaracá. Os Cirandeiros de Pernambuco. Veredas, seguimos com o duplo de Seu Bezerra, o remix por Fred 04 e Buguinha Dub. Preso em uma gaiola, ninguém sabe com certeza se ele canta ou se ele chora. O passarinho. Saudade, que ele sente de seu ninho. Maria faz papai, mamãe chora, já vem a lua saindo por detrás da São Cristiano, deu no cravo e deu na rosa, deu no rapaz que eu queria mandar. Olha o besouro na flor do araçá, esse pá. Sei de Maria faz papai, mamãe chora, já vem a lua saindo por detrás da São Cristiano, deu no cravo e deu na rosa, deu no rapaz que eu queria mandar. Olha o besouro na flor do araçá, esse pá. Sei de Maria faz papai, mamãe chora, já te quis, não quero mais, já te dei o desengano, não me importa que tu morra no sereno cochilando. Cirandas Experimentais, esta foi o Mangangá, de Chico Correia e Electronic Band. Toque ralentado para cirandar. Antes, o remix de 04 e Buguinha para o Passarinho, de Seu Bezerra. Veredas da Ciranda. Veredas. Seguimos com a ciranda do Maluco Otto. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. A gente perde sempre, corta a ficha de grande virar. Nego a roda, a gente aperta, sente a coxa, veja, nega, não te tira. Nego a roda, roda o mundo, nego a roda. Roda o mundo, nego a roda. Roda o mundo, nego a roda. Roda o mundo, nego a roda. Roda o mundo, nego. Roda o mundo, nego. Roda o mundo, nego. roda mundo, nego a roda. Roda mundo, nego a roda. Roda mundo, nego a roda. Roda mundo, nego a roda. Tirando de maluco. Tirando de maluco. Tirando de maluco. Aqui em Pernambuco. Tirando de maluco. Tirando de maluco. Tirando de maluco. Tirando de maluco. Aqui em Pernambuco. Tirando de maluco. Thank you.